Ya. Diretamente da roça. É o Cris no beat? Sim, la máquina de rir. Para las chicas, te convido a bailar. Devagarinho, ela joga de ladinho, é de tirar o chapéu pro rabetão. Ela treme o bumbum assim, geral acha gostosinho, ela sabe como derrubar pinhão. Ai papi, eu quero galopar. É a tica do galope, a tica do galope, a tica é profissa na hora do desktop. A tica do galope, a tica do galope, movimentando no macetinho. Ela vem no cavalinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Com a raba caliente, a tica faz assim. Cavalinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Corra a bacaneta de cá, faz assim. É o Cris no beat, máquina de hitter. Devagarinho, ela joga de ladinho, é de tirar o chapéu pro rabetão. Ela treme o bumbum assim, geral acha gostosinho, ela sabe como derrubar pinhão. Ai papi, eu quero galopar. É a tica do galope, a tica do galope, a tica é profissa na hora do desktop. A tica do galope, a tica do galope, movimentando no macetinho. Ela vem no cavalinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Com a raba caliente, a tica faz assim. Cavalinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Com a raba caliente, tica faz assim. Cavalinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Com a raba caliente, tica faz assim. Cavalinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Com a raba caliente, tica faz assim. Dó, aula com a raba porque ela é foda. Cada galopada que o caipira pira. Ela pede tapinha no clima de rodeio. Dou play no meu guitarra.